Se liga na fita, bandido, malandro, morrendo, matando polícia, tirando sangue, escorrendo, os manos morrendo, viaturas, correndo, mas eu sei que Jesus está aqui, olhe por mim, oro por ti, estou aqui pra te seguir, pra te servir, pra te sentir. Sim, sou soldado da quebrada, junto com a rapaziada, artilharia preparada, a palavra é uma rajada, pra cima do capeta, estou de olho aberto, pode vir com escopeta, nem o mal eu temo, batalhão de guerra, tipo ponto supremo, se apresentando pro combate, a vitória é o nosso lema, e o rap é nossa arte, que apareça todo mal, me mantenho firme e forte, pois Jesus é o general, fique ligado, aí Satã. Fique ligado, aqui ponto supremo e também fogo cruzado. Nós vemos a periferia no perigo, bandido e polícia em atrito. Assalto a mão armada, moleque de 12 anos, nas mãos duas quadradas. Ainda tem gente que quer que eu fique de boca fechada no desespero, olhando meu estilo e me chamando de maloqueiro. Espero que esteja um fim este preconceito, acerto de conta no céu. Se liga, não queira sentir o gosto amargo do fel. Chega de guerra, queremos paz na terra. Os manos se destroem com treta, morte e ervas. Chega de guerra, queremos paz na terra. Os manos se destroem com treta, morte e ervas. É fato, morou. É quente, é frio, louco, revoltante. No final da guerra, os humanos mutantes. Pernas de ferro, olhos de vidro. Só que eu não morri, que lombra esquisito. Papo, sou ladrão, malucão, meu filho. Então, tem jeito não, vai viver em outra dimensão. Numa guerra não existe, ninguém acha. Pois viver, desenhar sem borracha. Relaxa e sente o drama. Sua família no fundo te ama. Ódio, guerra, oh menino, enxaqueca. Mas não vou morrer igual o Pac com várias maletas. Resiste, pensa e escreve aí. FC, eu falo por mim. Risca, risca, no choque sai faísca. Bom peixe falador, mordeu a isca. Paz na terra, paz sem guerra. Mas no final todos sabem que a mão de Deus que pesa. Chega de guerra, queremos paz na terra. Os manos se destroem com treta, morte e ervas. Chega de guerra, queremos paz na terra. Os manos se destroem com treta, morte e ervas. Aí mais um, que clec e bum, já era em terra. Guerra não se encerra, paz meu rapaz. Nunca é demais, mas na terra véi. Sei não, a verdadeira paz é só com Cristo no coração. Mas ambição, perversidade, maldade só em passa. Todo mundo é pecador, mas tem gente que se acha por ter grana, fama, visual, por ser doutor, jogador, até policial. Que adiantou muito, neguinho tombou e não tomou prejuízo. Terá que pagar tudo no dia do juízo. Não tem fuga, propina ou tática. Então se liga de farda, de arma ou da suástica. Não tem exército, avião, FBI na fronteira. Terrorista, bomba atômica ou guarda costeira. O radar não apitou, satélite não vai ter. Vai pra onde haver a dor e os dentes vão ranger. Todo aquele que não cumpriu os 10 mandamentos de Moisés joelharão e ficarão por debaixo dos seus pés. Meu Deus, eu sei também, tenho que me consertar. Aí irmão, pela minha salvação pode orar. Fogo cruzado, é fato, sincero. A paz aqui, na fé, eu quero. Chega de guerra, queremos paz na terra. Os manos se destroem com treta, morte e ervas. Chega de guerra, queremos paz na terra. Os manos se destroem com treta, morte e ervas. Olhe pra nós, o pensamento é um só. Eu revidei, foi com palavras, então curte só. Eu não tô só nessa luta pela paz na terra. Sem guerra, assim que tem que ser na terra. Mas aí, só que não tá bem assim. Os caras se matando, planejando o que é ruim. Enfim, então maluco, tome cuidado. Quando a casa cair, ninguém fica do seu lado. Eu tô ligado que aqui tá tudo embaçado. A molecada sem futuro num caminho errado. Tome cuidado, não dê passos errados. Mente psicopata só acaba no buraco enterrado. Maluco, assim que vai ser com você. Mas aí, não queremos isso pra você. Eu vou lutar, orar, implorar, pra que um dia Deus possa te perdoar. Negro e seda, eu que levo a rima. Pra periferia é só mensagem positiva. A7, PSFC, vixi. Pode crer, maluco, assim que tem que ser. Eu peço paz pro Riacho e pra Taguá. É pela paz na terra que agora eu vou lutar. Chega de guerra,